Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E é a hora e a vez de mais uma Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna e a desestruturar o Brazilian Way of Life. É o espaço onde o mote é simplesmente desmascarar alguns dogmas, fazer alguns desabafos sobre a real necessidade das coisas e tudo isso escrachando da maneira mais amaldiçoada possível todas essas coisinhas nhenhenhê, né? Que as pessoas aí tendem e insistem em nos empurrar goela abaixo. Com vocês, Walter Rezende. O Alexandre, um monte de gente que se julga descolada, inclusive a gente falou no último episódio, a gente falou bastante, né, sobre tribos urbanas, a gente falou bastante de gente descolada, aquele pessoal ali que ouve Caetano Veloso e Mogwai. Esses daí vão falar que eu e você somos idiotas, né? Que não damos o devido valor às produções nacionais e que temos a mãe da zona. Bem, vamos dar um solene foda-se para esse tipo de pessoa, né? E dizer o seguinte: o cinema brasileiro já teve altos e baixos, né? E seus picos de qualidade realmente produziu ali coisas muito boas, mas o fato é que agora vivemos um dos maiores pântanos criativos que a nossa história já produziu, pronto, aí tá falado, agora os pseudo-intelectuais de merda vão encher as nossas caixas de e-mail. Então você que acha que o que a gente tá falando agora é uma besteira, pode desligar seus computadores. É porque o pessoal iTunes, vai falar. Seus iPhones. Sabe o que o pessoal vai falar? Que, assim, ah, não, porque vocês ficam pensando nos blockbusters e tal. Exato. Mas eu tenho uma mulher que gosta muito de cinema alternativo, de produções nacionais de baixíssimo orçamento, sim, aquilo que passa apenas em cineclubes e tudo mais. Então, eu tenho aqui o saco roxo para falar a respeito disso, porque eu sim vi muitas produções nacionais, muitas, cabeçudas inclusive, filmes ruins. Não, eu tô falando das produções nacionais mesmo, assim. Sim. Produções nacionais cabeçudas e muito ruins também. Mas enfim, o Walter, para entender bem o presente, né, a gente vai ter que voltar aí, obviamente, até o passado, até o dia que ali a invenção dos irmãos Lumière aportou no Brasil, e isso foi lá em final do século XIX, né, 1897. Exatamente. E logo foi tomando ali conta do nosso país. Já na década 10 do século 20, havia dezenas de salas em nossas divisas aqui. Até os anos 40, a indústria cinematográfica vivia basicamente de produções gringas. Mas a partir do final dessa década, alguns empresários paulistas se reuniram ali para criar o que seria a grande indústria cinematográfica do Brasil. Estamos falando dos famosos estúdios Vera Cruz. Tá dando aí, meu filho? Não, tô esperando o senhor para abençoar o rio. É, Raimundo, Jesus precisa voltar. E ele voltará, meu filho. Ah, não volta não, seu padre. Eu estive conversando com a espírita minha falecida essa noite e ela me contou uma conversa que ela escutou lá no céu. Diz que estava Jesus, São Pedro e São José. Então, tinha chegado um defunto fresco da terra. Aí São José falou pro defunto fresco: como é que tá a minha situação lá na terra? Aí disse que o defunto falou: sua situação? Nossa, São José, você tá rico lá embaixo. Você tem supermercado, você tem açougue, tem sapataria, você tem tudo, tá rico. Aí Jesus disse assim: e eu? Eu tô querendo voltar lá, como é que eu tô? Aí o defunto falou pra ele: não volta não, porque olha, lá embaixo o negócio tá todo na sua carcunda. É, Deus lhe paga, Deus lhe ajuda, Deus deu em dobro, olha, não vai lá que o pessoal vai cobrar tudo, você. Essa produtora conseguiu ali um volume de filmes rodados, mas tinha um puta problema, né, que era pra distribuir as películas. E já então, ali no final da década de 50, Vera Cruz fechou as suas portas, aí deixando ali um bando de negro desempregado, né? E as distribuidoras geralmente estavam casadas com as empresas gringas. gringas, isso, né? E não queriam absorver. E tinha muita sala de cinema nessa época, tinha, né? Tinha um boom de salas de cinema. Então, saltando aí para a década de 60, chegamos no cinema novo, quando foram lançados filmes como Os Fuzis, né? Do Rio Guerra. Deus e o Diabo na Terra do Sol. O clássico, que eu nunca vi. Do Glauber Rocha. Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos. Esses filmes têm como uma de suas intenções mostrar os contrastes sociais. Agora, eram chatos pra cacete. Então, cara... Era de uma lentidão foda, isso, chato pra caralho. Todo mundo fala do Glauber Rocha, Uma câmera na cabeça e uma ideia ruim na mão? Não, é o contrário, né? Uma ideia ruim na cabeça e uma câmera na mão, pois cara. Pois é, gente. Era meio lento. Era um cinema arrastado. Eu tinha que assistir o filme com uma jarra de café do lado, assim, pra você não dormir. É. Porque o close parava num cacto e ficava... Aquele plano, dias. Só a nuvenzinha no fundo passando. Então, tem aquele diretor, o Gus Van Sant, que ele faz exatamente isso. Assista, sei lá, um filme dele tipo Elefante, ou Tiros em Columbine. Puta, que todo mundo fala. E mete uma câmera numa nuvem, meu amigo. E ali não sai. A nuvem começa com o formato de algodão doce e ela se transforma em vários formatos e não sai daquilo, cara. É chato pra caralho. Agora, um monte de gente tá ouvindo a gente falando, hereges. Mas, gente, é muito chato. E tem gente como o Gus Van Sant, o Glauber Rocha, até que são chatos pra caralho e ninguém fala nisso. Ninguém tem coragem, ninguém tem, né, coragem de falar. Ninguém tem coragem de falar que a Elis Regina tem um monte de música que é chata, chato pra caralho. E fica todo mundo. Não, é verdade. Fica endeusando. Endeusando. Ainda eu tenho certeza que até odeia um monte de coisa, exato, que faz, mas fica chato. Não tem coragem de falar, não. Olha, que bonitinho. Que bonitinho. Ninguém tem coragem de falar que o Nelson Piquet era muito melhor que a Ayrton Senna. Exato. Ninguém tem coragem de falar com o João Gilberto. É um chato de galocha, cara. É um chato da porra. Quem discordar, vai ser um prazer não ouvir a gente. Por favor. E depois que tudo isso aí foi feito, né? Obviamente, nessa década e nada de grana. O negócio qualquer era colocar aquele bando desempregado no cinema nacional de alguma maneira, né? Pra mostrar ali as suas bundas, seus peitos e, obviamente, seus pentelhos num das grandes indústrias que foi a porno chanchada. Que era um mix, obviamente, da chanchada com o que hoje a gente chama de soft porn, né? Tinha também muito uísque, muita cocaína. E isso aí deu emprego pra muitos atores e atrizes e também prostitutas, né? É verdade, aquela galera que já vinha desempregada da fase anterior de cinema, todo mundo arrumou uma boquinha, na porno chanchada. Que era fantástico, né? Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. E os estúdios, né, Walter? É aquelas coisas mais nojentas, aqueles muquifos ali na boca do lixo em São Paulo, né? No centrão de São Paulo, onde a galera usava pra fazer as suas cenas, no Rio de Janeiro também, obviamente. E era uma putaria mambembe, né? Das mais malucas, e também se chamava isso de boca do lixo. E o pouco de grana que se conseguia pras produções ia pra o quê? Pra dentro das narinas dos realizadores, ali, em formato de karatê colombiano. E algumas pérolas como nos tempos da vaselina, esse é também engraçado, o pistoleiro chamado Papacu, experiências sexuais de um cavalo, cada um dá o que tem, dentre outras tantas pérolas produzidas na época, você que não assistiu, dê uma caçada, meu amigo, muito boas, tem coisa sensacional, cara, ou assista ali, acho que é Canal Brasil, tem o Como Era Gostoso, o meu cinema nacional, da rola, cara, de madrugada, você pega cada pérola, é sensacional, se eu fosse você, isso sim era filme nacional. E era realmente de baixíssimo orçamento. O som era muito ruim, tudo, principalmente o som. A maioria era dublada, não é? A maioria dublada, mesmo assim a dublagem acho que era feita dentro de uma caixa de sapato. Do esgoto. O cara pegava uma caixa de cesta básica, enfiava na cabeça, pegava o microfone e aquilo era, cara, isolação acústica. Ei, tô precisando falar com você. Será que você tem um tempinho pra me dar? Vai mandando aí. É que eu sou virgem e queria que você me descabaçasse. Mas a gente recebeu um e-mail aqui de um cidadão, o Carlos Eduardo Donadoni. Ele fala de um filme aqui, que é, eu vou condensar o e-mail dele, porque o e-mail dele está bem grande, ele conta uma história muito engraçada. É o seguinte: ao meu ver, o grande problema do cinema nacional é o público, que não está preparado para produções mais decentes. As pessoas realmente querem assistir porcarias, isso que a gente acabou de falar, inclusive, né? Adoro assistir filmes em cineclubes. E certa vez fui assistir um filme dirigido pelo Matheus Nastergari. Galera do Espaço Itaú, é, né? Eu tô falando isso, mas eu também faço isso, viu, cara? Inclusive, trombei com o Mano Brown pra assistir. Fui assistir um filme, O Prisioneiro da Grade de Ferro. O Mano Brown tava lá. Eu fui assistir do lado do Mano Brown, veja você, cara. Eu, minha esposa, Mano Brown e a mulher dele. O Cine Vila Fundão. Não. Foi no espaço Itaú de cinema. Mas enfim, aí ele diz aqui que foi assistir um filme dirigido pelo Matheus Nastergari, A Festa da Menina Morta. Então, ele fala, né, que o público não está preparado para assistir esses filmes mais inteligentes, e que o público realmente, a fila para entrar num filme global, ele usa esse termo, era imensa. E a fila para assistir o filme do Matheus Nastergari era uma fila muito curtinha, só tinha eu e mais 4 pessoas. Ao adentrar dentro do cinema, vi que realmente o cinema mais inteligente está em decadência total e não atrai público. As 5 pessoas que estavam dentro do cinema eram eu e mais 2 casais. Eu sentei, obviamente, no melhor lugar do cinema, estava sozinho ali. Os outros 2 casais, um sentou mais à frente e o outro sentou mais acima. O casal de baixo não estava gostando do filme e saiu no meio dele. Porém, o casal de cima fazia muito barulho. Ei. Não me contive e olhei. E não é que a moça estava fazendo sexo oral no rapaz. Que beleza! Ou seja, o único espectador de fato do filme do Nastergai fui eu. Isso acontece muito naqueles cinemas lá do centro da cidade. Mas ali você até arranja companhia, viu? Você não fica solitário, não, cara. Sempre aparece alguém pra querer fazer o que a moça tava fazendo. Que beleza. Cara, falando em cinema brasileiro, não dá pra deixar de falar das salas, né? Eu lembro uma vez que eu fui e não era uma sala tão pequena, não, assim, era... Puta, eu não consigo lembrar. Eu cheguei e tal, aqui, ó, pro bilheteiro. Que horas vai começar? Vai começar daqui a pouco. Eu falei, tá bom. Dá tempo de comprar uma pipoca? E ele dá. Eu falei, ok. Saí da fila do bilhete, cheguei na pipoca... Quem sai de trás? O cara que me vendeu o bilhete. Aí. Isso já aconteceu comigo no teatro, mas vai ficar pra uma próxima história, viu? Aí ele foi colocando, aí eu falei assim, porque já tava dando a hora da entrada, né, que ele mesmo tinha dito, né? Por favor, né, seja breve que o filme vai começar. Aí, pra ficar tranquilo que sou eu que vou botar o filme pra rodar. Cara, eu vou ter que contar essa história agora. Uma vez eu fui numa peça de teatro. E aí, uma amiga que tinha um primo ator. É amiga muito próxima, inclusive, também conhecida como namorada de Walter Rezende, pegou e falou assim: oh, não, meu primo tem uma peça, tal, num teatro assim, assim, assado, vão lá. E obviamente eu e a namorada, a gente sempre apostas, né? Afinal, o Walter Rezende e sua namorada estavam, tinham nos indicado, a gente ia fazer isso pelos amigos. Porém, eu tava num churrasco. Eu não indiquei nada. Indicou. Indicou foi ela. Nesse dia eu tava num churrasco. Churrasco fantástico, bebidas fantásticas. Eu tava no Oscar Freire, pra quem conhece, uma região elitizada. Eu tava num churrasco de elite, cara. Era só picanha. Só coisa maravilhosa. Cervejas belgas, as garçonetes, elas eram suecas. Era uma coisa sensacional. E aí deu horário, faltava tipo 15 minutos pra peça. Eu falei pra minha esposa: bora, vambora. Tem que ir embora que vai começar a peça. Vamos rasgar daqui, vamos embora. Enfim, eu saí dali da região do Oscar Freire. E eu sentei o pau no carro, fui por... 4 multas. Muitas multas, eu passei farol vermelho, fui pro corredor de ônibus, estacionei em local proibido, e a gente chegou ofegante ali na bilheteria do teatro, e aí? A gente não sabia o nome da peça. Bem preparados. Estavam em paralelo, tinham 3 peças, né? E a gente, e agora? Aí a bilheteira falou pra gente assim: vocês não sabem? Não sabe o nome de algum ator? Eu falei: não sei, não sabia o nome do ator. Aí eu peguei e falei assim pra moça da bilheteria: falei, olha, a prima deles, é possível que tenha o mesmo sobrenome que a prima ou não, mas a prima deles se chama... é a peça do meu marido. A bilheteira. Era a esposa do ator principal. Cara, eu me lembro esse dia, a sala cheirava mofo. Foi uma tarde terrível porque a minha rinite atacou. O texto da peça era bem ruim. Olha, distribui. Porque aquelas peças malditas que os atores tendem a interagir com o público. Verdade. Só que o público em questão era eu, minha namorada na época, o Walter e a namorada dele. Olha com quem o cara teve que interagir. Quatro pessoas. Com a gente. E teve sorteio aí de livros. Eu me lembro de uma peça de teatro de interação também. Era um grupo circense e tal. É foda, né? Na época eu pegava uma moça que gostava de teatro. Aí eu... Cuidado com o que você vai falar, porque ela pode estar ouvindo, hein? É verdade. Eu fui... Cara, a gente só ficou... A gente mete o pau nessa galera badabauê, a gente só pegou mulher badabauê, né? É verdade. Alexandre casou com uma e eu namoro outra. Você vai na casa do Alexandre agora, a mulher dele... Tá de saia tie-dye, com incenso aceso, ouvindo... E eu fico espirrando essa merda desse incenso. Ouvindo Novos Baianos. É verdade. É isso mesmo. Então, aí eu fui numa peça circense, sei lá, eu não me lembro o nome da peça, mas tinha essa interação com o público. Aí teve uma hora que dois macacos saíram caminhando, saca, de quatro por cima da plateia. Sério? Tinha isso na peça? Tinha, e todo mundo sai daqui e tal. Aí tinha um macaco que tava escrotizando, pisava na cabeça das pessoas. Era um chimpanzé ou era um sagui? Gorila, né? Porque não caberia um humano dentro de uma roupa de sagui. Ah, tá. Então eram pessoas travestidas. Eu pensei que era um macaco. Não. Pensei que era um macaco de verdade. Aí teve uma hora que tava anarquizando, saca? O macaco, eu vi que tava, as pessoas gritavam, tava pisando, tava machucando. Aí eu falei, se esse filho da puta vir pra cima de mim... Eu vou dar um soco no saco desse macaco. Aí beleza, veio, parece que eu sou um imã de desgraça. Veio direto em mim. Quando veio, eu falei, é agora. Pimba no saco. Cadê o saco? Meti a mão na buceta do macaco. O macaco deu uma olhada, pá, tapão na minha cara. Errou. É terrível, cara. Vamos fazer um dia episódio só sobre o teatro brasileiro, que vá ao teatro, mas não me convide. Já diria uma camiseta com o Cacete Planeta. Laro Eixo! Eixo, diabo é mutipá. De menino. Outro sujê, cara. Por que sujê fica nas inclusas de cidade de Deus, onde Deus não tá pensando em ir? Sujê fala nada que já sei que sujê quer. Sujê quer poder. Sujê tá certo, menino. É sujê de caldeira da poder, sujê. Ó. E pra mudar a sorte de sujê, eu vou te dar meu protetor, Jimmy. Mas Xuxê não pode furar um faca a guia. Porque se os meninos furam um faca a guia, Xuxê vai morrer. De menino não se chama mais dadinho. De menino chama Jé pequeno pra crescer, de menino. Mas Xuxê vai com eu que eu vá com vai Xuxê, Jé pequeno. Ó. Dá pra meter o pau em tudo, e como na porochanchada, o cinema brasileiro teve uma fase boa pra cacete, né, que foi ali nos anos 2000, e até gerou blockbusters brasileiros. Veja vocês, blockbusters. Quando a gente fala blockbuster, todo mundo tem preconceito, né? Todos os pseudo-intelectuais já falam, um arrasa quarteirão é uma coisa que leva as pessoas pros cinemas, né? Não é que é só um filme popular, assim. Tem filmes fantásticos, com um grande conteúdo intelectual, que vende tickets. Exatamente. Gente... Vocês aí que ficam todos blasés fumando maconha na Praça do Pôr do Sol. Depois vai assistir no Espaço Unibanco. Espaço Unibanco. Espaço Itaú agora. Exatamente, aqueles filmes alternativos. Vocês que só gostam de filme que não é arrecada bilheteria, não tem nada demais ganhar dinheiro. Não tem nada demais vender ingresso. Tem um monte de filme bom. O Tarantino, caralho. Esse tá aí um gênio, né? Ganha dinheiro com cinema, então não tem problema. E ali naquela época tivemos grandes filmes brasileiros, né? Que vendeu bastante bilhete. O Central do Brasil, né, Alexandre? Eu acho, na minha opinião, o maior road movie brasileiro. Putz, Walter, é que eu tenho certeza que você não assistiu um chamado Cinema, Aspirinas e Urubus. Ah, é verdade, assisti. Esse eu acho que é o maior road movie brasileiro, cara. É muito sensacional, bom, é muito bom. Mas, obviamente, o Central do Brasil, que alçou ali aquele garoto que depois fez alguns outros filmes também com o próprio Walter Salles, Vinícius alguma coisa. Que fim levou aquela? Ele ainda fazendo filmes, ele é ator ainda, faz alguns filmes mais alternativos e tal. Fez um outro filme com o Walter Salles também. Mas, enfim, a retomada do cinema brasileiro pós, que todo mundo reclama, esse pessoal, os diretores, os produtores, que o Collor foi que matou, né, o cinema nacional. E com aquele lance que a gente tinha uma grana, perdeu a grana ali na poupança, aquela história toda que todo mundo já sabe. Mas eu acho que o primeiro filme da retomada, é chamado A Retomada, é aquele Carlota Joaquina, uh-huh, que é um filme chato, mas... Chato pra cacete. Né, é um filme da diretora Carla Camurati. Fez parte do pelotão Divisores de Água, né? Isso, esse filme, com certeza, é o divisor de água. Filme épico aí da história do Brasil, é meio engraçadinho, mas é um filme ruim também, ainda era com a dublagem feita na caixa de sapato, mas enfim, aí depois veio Central do Brasil e muitos outros, né, Walter, surgiram aí. O Cidade de Deus do Fernando Meirelles, muita gente... Eu acho fantástico, gente. Eu acho a direção de arte daquele filme fantástica, boa pra caralho. O casting é espetacular. O melhor do cast eu acho a Galinha, que faz a tutela. Pra mim é a melhor atriz do filme. Sem dúvida é o melhor filme brasileiro de todos os tempos, né? Eu não vi ninguém concorrer, justamente pelo que você falou, direção de arte e a própria direção em si, o casting que é fantástico, aquela molecada que foi pega toda ali do grupo Nós do Morro e transformou naquela obra de arte. É um filme aclamadíssimo, é eleito pelos grandes especialistas de cinema mundial como um dos 100 maiores filmes da história. É, ele tá lá no IMDB, não que esse site seja uma referência, né, no cinema mundial, mas é uma das fontes que a gente usa antes de baixar um filme, né? Vai lá, dá uma olhada pra ver com que ranking que o filme tá. É um filme bem bacana. Eu lembro todos esses filmes, filme favela, né? Favela Movie, que a galera gosta de chamar. Muitos aí vieram nessa mesma linha, mas sem dúvida, Cidade de Deus é um filme espetacular. E daí, né, Walter, vem depois o grande boom do cinema nacional, que é a Tropa de Elite. Porra, passar um massinho, porra. Aqui, ó. Quer me fuder, me beija, caralho. 30 conto por mês. Qual que é? Quer fuder meu batalhão? Quer fuder o meu comando, pô? Ô, coronel, cada cachorro que lamba sua caceta, porra. E outra coisa, quem foi que disse que o comando é teu? Vendeu ingresso pra caralho, eu particularmente gosto, porque todo mundo fala que não dá pra fazer filme hollywoodiano no Brasil, todo mundo torce o nariz, fala que a gente tem que falar... Taca Pedra Índio? Exatamente. Tainá, princesa do Brasil. Exatamente. E que a gente não pode ter uma estética hollywoodiana pras coisas, que a gente não pode ter perseguição de carro, explosões e tiro. Tá lá, caralho. É bom pra cacete. Sensacional. Um filme que não é brasileiro, né, mas é uma de cooperação internacional, que é o Diário de Motocicletas, né? A direção é nacional. Exatamente. Walter Salles também, outro, especializou em fazer road movies, sim, né? Sim. E aí é um outro filme, porque ele também fez On the Road depois. Exatamente, que também tá nessa, o grande livro On the Road, que fez muitos jovens botar o pé na estrada e sair por aí conhecendo o mundo. Ou seja, por conta do Central do Brasil lá atrás, que a gente falou, o Walter Salles virou um diretor internacional aí e tal. Essas coproduções, óbvio que ele tem toda a grana do Unibanco nas costas dele, verdade, né? Verdade, né? É verdade. E o pior é que a gente fala, mete o pau nessas coisas novas aí, mas pelo menos são um pouco mais originais, né? Porque eu acho que o Brasil não tem... O Brasil é muito bom pra fazer novela, que é um lixo, mas é bom pra fazer isso, né? E não tem ninguém escrevendo roteiros originais. Pode ver, de tudo isso que a gente tá falando de adaptações de livros. Verdade. Né? Não, não tem um investimento igual tem em Hollywood. Cidade de Deus, gente, é uma adaptação de um livro. É uma adaptação. Tudo isso que a gente falou até agora são adaptações de livro. Tropa de Elite. Tropa de Elite é adaptação de livro, cara. Não sei, porque no Brasil não tem a porra da cultura de se escrever coisas novas. É uma repaginação do que já foi feito. A maioria de coisas feitas por aqui é desse jeito. E eu assisti, Walter, filmes feitos com roteiros originais péssimos. Tem um filme chamado Latitude que eu digo pra você, corra, cara. Nunca assista. Se passar na Globo, não assista. É um filme lixo, que também é uma tentativa de road movie, mas daí cai nessa estética glauberiana. Uhum. E é um casal, é simplesmente um casal no meio do nada, do sertão, no meio do nada. E quem que aguenta ver um casal por quase 3 horas? Não, tem outro road movie brasileiro, só que é um road movie em duas rodas, que é, eu acho que é Caminho nas Nuvens. Com Wagner Moura, que é o... Exatamente. É o do sujeito que sai do Nordeste em busca de um emprego de R$1.000. De bicicleta. Que é um road movie também, só que de bicicleta. É. Eu assisti uns tipo Baixo das Bestas, que são o cinema pernambucano tem lá Baixo das Bestas, tem um também chamado... Cara, é um que o cara é o açougueiro, que o cara... É impressionante também, mas enfim, o cinema pernambucano ele consegue ser um pouco mais rico nesse sentido, assim, mas é muito alternativo, não chegou ao grande público, ou seja, acaba não abastecendo a galera de grana. Por quê? Porque quem precisa da grana que o governo dá, acaba não chegando, né? Que é esse pessoal do Nordeste, que faz umas paradas bacanas, que, diferente daquela estética do sertão, né, que todo mundo faz. É, exato. Só que a grana do governo, de Lei Rouanet, não chega num cara desse. Chega nos peitos do Tony Ramos, nos peitos peludos. Nas coxas da Maite Proença. Nas coxas da Maite Proença. E para, é só ali que vem a Lei Rouanet. O Alexandre, nosso amigo, Marcos Takeda, nos falou, nem sei se ele ouve esse podcast, mas ele ficou sabendo, assim que ele viu lá no Facebook, sobre o nosso assunto, ele falou que certa vez encontrou com o cineasta, o Fernando Meirelles, em Nova York. Eu vou ler um trecho aqui do e-mail que ele me mandou. Eu estava entusiasmado e atravessei a rua correndo para pedir um autógrafo. Mas quando eu o abordei, eu dei um espirro. E como eu estava muito resfriado, a cena foi o seguinte, abre aspas. Um japonês com um gorro do Capitão América pedindo um autógrafo com 2 fios de catarro saindo pelo nariz. Imagina! Fernando Meirelles. Era hypadíssimo. Hypadíssimo. Acabou de dirigir. Acabou de dirigir filmes gringos e tal. E chega um filho da puta catarrento abraçando ele. Ai, o nariz escorrendo, cara. Veja você, cara. Bem, já falamos do passado, né? Com as coisas boas que o cinema nos trouxe, a fantástica pornochanchada, com peitos pra fora, e xoxotas, peludíssimas, né? Que era a estética Vera Fischer, sim, né? Sim, era o padrão de moita, era o padrão Vera Fischer. Era, exatamente o que imperava. Cara, e você pegava uns caras fazendo sexo oral, até o cara chegar no destino, tinha que passar por aquela cabeleira. E ficava... Era assim que era. Era, cara. O backstage sonoro da porno chanchada. Como era gostoso o meu cinema nacional. Não perca isso. O insuperável, o inoxidável Sérgio Malandro! Yeah! Agora então é a hora de arrear o pau, mais ainda no cinema atual, né, Alexandre? Confesso que não consigo lembrar de nada realmente bacana. Você lembra alguma coisa bacana feita nos últimos anos, sei lá, pegando aí dos últimos 3 anos, 4? Não. Boa, boa. Não. Você pode até pegar as listas de filmes mais vistos. Você vai ver que não sai dessa mesma baboseira. Essas comédias muito ruins, né? Pastelões, assim. Aquelas cópias mal feitas do que fazia o Chevy Chase. Lembra aqueles caras de Sessão da Tarde, tipo Férias Frustradas. Exatamente. Né? Essas coisas que eram bacanas, que a gente achava bacana quando a gente era moleque, né? E eram ruins também, né? Hoje em dia, olhando... Isso. É só por saudosismo mesmo, isso, né? Então, hoje o cinema usou aí 3 anos, eu diria uns 5 anos. Tá muito calcado nessas bobagens, assim. Pastelões bem ruins. Da Rede Globo, né? Isso, tudo com o selo Globo Filmes, né? A Globo viu que dá uma grana e os babacas que vão lá assistir esse tipo de filmes ficam abastecendo ainda mais a indústria. Vale a pena. E tem um monte de coisa ruim, né? A gente citou aí o Se Eu Fosse Você, mas tem, sei lá, De Pernas Pro Ar. E faz tão sucesso que vira 1, 2, 3, né? Não, tem sequência, vira uma franquia. Exatamente, Se Eu Fosse Você virou uma franquia, veja só. Virou série, inclusive. Meu Deus. Virou uma série. Mas foi primeiro série e depois... Não, não, não. O contrário. Virou série, inclusive com outros atores, tá? A Fox comprou da Globo e tá passando na Fox uma série chamada Se Eu Fosse Você, com outros atores, obviamente, que não são os globais lá e tal. Mas pra você ver como isso virou sucesso. E é uma coisa ruim. É um filme ruim. Mal feito, mal escrito e bobo. O que é pior, é muito bobo. Eu sempre pensei que conhecia meus inimigos. Mas não é bem assim, parceiro. Seu inimigo, às vezes, é você mesmo. Quantas crianças a gente vai ter que perder pro tráfico só pra um playboyzinho poder acender seu baseado? Não é criança não, capitão. É anão. O herói agora é outro. Esse homem que é um grandíssimo filho da pátria. E os nos moldes daquele Todo Mundo em Pânico, que se tenta fazer sátira de outros filmes. Sucessos, né? Exato. Tem um brasileiro, que é o Copa de Elite. Puta que pariu, cara. Quem já viu? Puta, você chegou a ver? Viu o trailer. Tá brincando. Cara, é de uma derrota sem precedentes. Eu juro pra você que eu jamais imaginei que o cinema brasileiro ia se propor a fazer uma bobagem, porque obviamente são pastelões, né? Eu acho que a gente não tinha uma história tão grandiosa de filmes pra poder já fazer uma sátira assim, desse naipe. E também tem as adaptações de teatro. Ah, verdade, que vão, cara, pro cinema. Uma delas é aquele Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou. Ah. Que é chato pra caralho. Uma bosta. Aquele E Aí Comeu, né? Eles ficam nessa mesma pegada, né? Da nenhuma adolescente. Coisa que a gente viu muito também os americanos fazendo com muito mais propriedade. Daí hoje o pessoal tá indo por essa veia, né? De pegar umas coisas. Ah, já que o Brasil tá um pouquinho melhor, a gente pode fazer coisinha nesse sentido também. Financeiramente, né? Ah, tipo, o cara cheio da grana que pega a garotinha pobre e os cambal. E é cheio de Romeu e Julieta, cheio, né? Cheio de Romeu e Porque Julieta. Porque como na novela... O público é o público de novela, né? É, o público é o público de novela, então o amor impossível, né? De dois núcleos que se odeiam, e é a mesma receita. Engraçado que as pessoas não se incomodam com isso. Não se incomodam. Então, porque, Walter, os irmãos Marinho não estão dentre os 10 brasileiros mais ricos à toa, né? Não, não. As novelas os enriqueceram muito e, obviamente, hoje perdeu-se muito público. A televisão aberta perdeu muito público. Tanto para as TVs fechadas, como para essas outras alternativas. Hoje tem muito shopping com cinema, então as pessoas saem mais de casa, hoje tem mais possibilidades financeiras, sair de casa e pegar uma coisinha diferente. O que eles fizeram? Vamos botar essa galera da novela, que assiste novela, para assistir cinema. E tá aí, cara, fazendo milhões e milhões, 4 milhões de espectadores, 2 milhões de espectadores, isso gera uma grana. Não é à toa que os irmãos Marinho estão milionários, cara. A gente tá metendo pau em produções globais, mas tem coisas boas feitas pela Globo também, né? Eu só consigo lembrar do Alto da Compadecida. Então, eu ia falar do Alto da Compadecida, né, cara? Apesar que o Alto da Compadecida era uma série que eles acabaram condensando e transformando. A série é muito mais bacana, inclusive tem cenas mais interessantes. Tem um gato que descome dinheiro. Gato que... Isso, exatamente. Você não sabe que a fraqueza da mulher do patrão é bicho e dinheiro? Sim. Pois vou vender a ela pra tomar o lugar da cachorra, um gato maravilhoso e descome dinheiro. Tá dojo? Não existe a qualidade gato. Muito mais difícil. Existe papagaio que sabe a Bíblia de cor. E você mesmo já teve um. Tive mesmo. Saudade dele. Mas do jeito que as coisas vão, não me admiro mais de nada. Pra uma pessoa cuja fraqueza é bicho e dinheiro, não vejo nada melhor que um bicho que descome dinheiro. Ô, João, não é duvidando, não. Mas como é que esse gato descome dinheiro? É isso que eu preciso combinar com você. Você enfia essas pratas de 10 tostões no desgraçado do gato, entendeu? Entendi demais. Ô, João. É? E se o negócio der errado? Lá vem você com suas latomias. Quer ou não quer? Se não quer, diga logo, que eu arranjo outro sócio. Quero. Então vá. Tá. Ô, João. Que é? E cabe? Sei lá, se não couber, enfia de 5 tostões. Entendeu? Demência! Entendi demais. Eu não sou mais virgem. Faz muito tempo. Otário! Eu te amo, porra! Ora, mamãe, você nunca fez isso com papai? Não é qualquer vadia que entra no meu Maverick. Piranha também é filha de Deus, meu filho! Sabe aí que eu te levo pra tomar um sorvete. Mas você me jurou amor eterno, Ricardo! Então a gente subir pra apreciar a lua cheia. Algumas outras coisas a Globo fez dessa forma também. Tem alguns, acho que Selton Mello e Matheus Nachtergaele fizeram muito sucesso por conta do Auto da Compadecida, e isso deu a eles a possibilidade de dirigir filmes também, né? O Cheiro do Ralo, por exemplo, tem direção do Selton Mello. E tem um filme pornô que é O Cheiro do Rabo. Então, e o Matheus Nachtergaele fez muitos filmes, então eles fizeram sucesso. Então a gente não pode ficar metendo tanto pau nas produções globais aí, obviamente a gente desce a lenha nessas comédias vagabundas. Mas teve coisa que eles botaram grana ali, principalmente tipo, pela moral dos caras, né, que tinham. Ouvintes do nosso podcast, o Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook, aí vocês vão ficar sempre atualizados no que vai acontecer nos próximos episódios do nosso podcast, que fica hospedado lá no SoundCloud. Nosso feed está lá na fanpage no Facebook, é só clicar no botão sobre, tá lá, dá copy paste no feed. Nós recebemos aqui um e-mail do Rafael Shield e diz o seguinte, que ele trabalhou muito tempo com filme pornô. Sabe que, antes da gente contar essa história, a gente tem uma amiga, a Renata Caldeira, que trabalhou com filme pornô? Não. Mas ela sabe Leandro, disso. O Leandro infartaria agora, se eu visse. Mas ela tem, na família dela, uns primos dela que são de uma produtora de filme pornô também. É mesmo? Eu conheço os caras. Caldeira que, Filmes. Por aí. É. Vira e mexe tem uns churrascos dos Caldeira lá. E eu sempre, né, encontro com esses primos dela, eu nunca os cumprimento pegando na mão, porque você nunca sabe por onde aquela mão andou. Essas mãos passaram, porque o cara dirige e tal, né, você nunca sabe o que aconteceu com a mão desse rapaz. Mas enfim, o Rafael Shield disse o seguinte, ele trabalhou muito tempo com filme pornô e diz que tem uma atriz de expressão nacional que atualmente está em uma novela. Ô, louco, que fez um pornô aqui, que nunca foi para o ar, pois o negócio era tão hardcore que ela chegou a fazer sexo anal com um cão dinamarquês. Que beleza! Na verdade, o sexo não era para ser anal, mas o cachorro, que não conhecia muito bem sobre a anatomia humana, não se ligou que o buraco era mais embaixo e acertou na onde o sol nunca brilha, da moça. Que beleza! Rafael, conta em boca pequena pra gente quem é a moça, vai, que agora eu tô curioso.